matter. Juliette Tango Zulu, 1 minuto, cópia. Águia Rodada, Livitax, reporte para ingresso, pistão na 7. Pistão para o outro, chefe. Confirmando a última aeronave, chama o solo? Pistão 998 para pushback e... para o táxi. Autorizado pushback, chame para o táxi, total 9908. Claro, para o táxi, sim, pushback. Juliette Tango Zulu, pronto, cópia. Pronto. Juliette Tango Zulu, autorizado Salvador, Serra November, Tango Romeu. Rota direta, nível autorizado é o 1900. Realiza o perfil da saída Momo direto, decola da 1900 com curva à sua esquerda. Aciona 5536, controle 120 decimal 8. Fora autorizado, a centena para Serra November, Tango Romeu. Após decolar da 1900, esquerda, Momo após direto. 5536, 8. E 208 do Juliette Tango Zulu. Quebec, aguarde para instruções. Nós temos uma aeronave agora para a decolagem. Quebec, aguarde autorizado, ingresso, pistão na 7, reporte pronto. Tá, 3896. Tá, 3896, complete aproximação final, chame torre 198, decimal 6. 386, 3890, 6. Azul, 4207, desça para 2000 pés, ajuste 10, 197, autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 2000, 10, 17, final ILS X-Ray, reportará estabilizado, azul 4207. 2 Salvador, 3896. São 3896, continua a aproximação, cheque trem de pouso, aguarde três ações. Consegue na aproximação, baixado e travado, 3896. Tango, tango, pronto, cópia. Tá, confirme se decolagem imediata. Só tango, tango, pronto, cópia. O trip 5595. 3896, informa o tráfego. O Serra Kilo 76, decolando agora da pista no 7, 90 em frio com seu pouso. 3896. Dado táxi, via pátio, Indy Alfa, no posto para chama torre em 198, decimal 62, que é negar 10, 17. Ciente, pátio Indy Alfa, posto para torre em 118, 62, o trip 5595. Reposte e ingressando na bata. Vento 96, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 049, que negar no 017. Autorizado pouso, pistão no 0, 3896. Delta decolada azul no 0, chama controle no 208. 728, é o Mike Eco Delta. Carro 860, frequency 126, small 85, enable 125, small 45. 12685, American 90209, good day. Controle de Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, no meu pé, direto Manati. Meu pé, direto Manati, vai reportar na 20, Mike Eco Delta. Avacutei, desça para 3000 pés, ajuste 9097, informa sua velocidade indicada. 2000 indicada. 3 até. Tente, Avacutei. 5595, a Lima tem pistão 10. A Lima tem 10, 5595. Mike com Juliette, estação na frequência livre. Papa Alfa, Tango, Tango, pronto, copa. Papa, tenho a dúvida para 1809, é o número 2 para a aproximação. 1809, Fala Salvador, 3896. 3896, táxi do Alfa, reportando sua Juliette. Táxi Via Delta, reportando sua Juliette. Táxi Via Delta, reportando sua Juliette, os 3896. Via Alfa, reportando sua Juliette. Total 9908, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto Supera Chama Torre, em 1918, decimal 62, QNH 1097. Estabilizou no localizador o Azul 4207. Azul 4207, complete LS, chame torre 186. 186, Azul 4207. Azul 4207, que o chão de aproximação é poste 3 de pulso, baixado travado. 4207. Salvador, bom dia, 5595, Nadael. 5595, Nicolau das Nuvens, chame controle 1208. 595, Sérgio Nadael, 1500 pés. Salvador, 5595. Estou falando 140, Sérgio Nadael. 40 da EL 5595, podemos lá, Coral? Sempre 5595, mantenha a pessoa. Aguardando então a autorização para Coral. Confirme baixado travado. Baixou e travou 4207. Azul 4207, tráfego avistado, autorizado pulso, pistão 0, vento 1 no 0 grau, 03 nós, QNH no 017. No 017, livre pro uso no 0, Azul 4207. Ingressa Juliette, seu portão 06. Ingressa Juliette, portão 06, 3896. Estamos um minuto, agora. Tem um vento com 4207. Vento no 30 graus, 06 nós. Tá. E complete a aproximação final, chame torre 1-1-8 de Palmeira. 1-1-8, decimal 6. Torre Salvador, Papa Romeo Alfa Alfa X-Ray. Papa Romeo Alfa Alfa Echo, prossiga. X-Ray. Sinal estabilizado. Papa Romeo Alfa Alfa X-Ray, continua a aproximação, reposta baixa de trabalho. Reportará baixa de trabalho. 1896, confirme. Gente, confirme como me recebe. 5%. Obrigado. Alfa, Alfa, X-Ray, dá sinal, baixado e travado. Alfa, Alfa, X-Ray, continua aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, X-Ray. Azul 4207, no solo, no meio, livre pista pela direita, chame solo, 1219. Viva direito, 1219, gato. Bom dia, Azul 4207. Estamos no prossiga. Tráfego avistado, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão no zero, quem negar no zero, no 7. X-ray. Chame para o táxi, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, então autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia e Alfa, no posto espera chama a torre 1-1-8, desse nome a 12, que é legal no 0, 1-7. Solo Salvador. Azul 4207, livrou, está na sua escuta. 4207, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, o 4207. Escuta a paz da El, direto Ilhéus. Após o pouso do mesmo, autorizado aí, mantém pistão no zero. Outro pouso 09, alinha e mantém, portal 991808. Mike Eco Delta, frequência livre. Tango informa uma modificação no ATIS, a área Netuno se encontra ativada. Alfa Tango Tango, área ativada é S, Serra Bravo Romeu 225. Gono 260, gente da informação Quebec cruzando nível 210. 1260, bom dia, chegada Mai, desça para o 060. 060 na Mai, Gono 260. Livre pista pela direita, chame solo 1219. 209, zero. Com curva à direita, a senhora 5535, controle em 120 decimal 8. Tal 9908, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento no 70 graus, 03 nós. Eco Zulu November, ciente da informação, Romeu? Quanto quanto, Ecos do Novembro? Ecos do Novembro autorizado Salvador, Ilhéus, via rota direta, projeção da Golf 677, o nível autorizado é o 085, sai via corredor Axé, decola da 17 curva à direita, restrito no 1000 pés inicialmente, o restante da subida em coordenação com controle. Salvador que opera na frequência 120 decimal 8, se aciona 5570. Planejamento correto, para acionamento táxi chama a torre em 1-1-8 decimal 62. Eco Zulu November confirmando apenas o POP e o pátio onde se encontra. Negativo. Para o acionamento táxi Torre 1-8 desse momento. Confirme o último chamatório. 407, está na Praça da Juliette. 4207, mantém a posição. Alfa, Alfa, X-Ray, já liberou pista? Alfa, Alfa, X-Ray, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Táxi via Alfa, quilo, pátio 3, X-Ray. Alfa, Tango, Tango, poderia confirmar as informações do táxi? Tá bom, 9908. O Alfa, Tango, Tango, aguarda aeronave de pequeno porte ingressar via pátio 3. Após a mesma parque, Alfa, está autorizado a taxiar via pátio 1, pátio... Pátio 3, Pátio 1, no Índia e Alfa, posso para chamar a Torre 1-8, decimal 62. Descida para 1-0-0. São Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Whisky Juliette, Índia. Gente, tá acabado. Com 1-7-3-8, chegada a Mário, desça para o 070. 070 na Mário, com 1-7-3-8. 1895, mantém escuta. Web Yankee Juliette Índia, deseja reporte para o Pátio 1? Afirmativo, confirma intenção. Um minuto, aguarde, mantém a posição Web Yankee Juliette Índia, será autorizado posteriormente. Retificando, Whisky Juliette Índia. Whisky Juliette Índia, Web Whisky Juliette Índia. Trato Whisky Juliette Índia. O Azul 4207. 4207, aguarda antes da Juliette, a aeronave vai... Correção, mantém a escuta. A nossa escuta, o 4207. 4207, ingressa Juliette, portão 01. Juliette 01, 4207. Já tá mantendo 150, voo no 732. Voo no 260, informe sua velocidade indicada. Indicada 250, voo no 260. Sim, voo no 260. Tango Zulu, decolado aos 24, chame controle 1208. 08. Salvador Guarulhos, via Alfa Zulu 16 após Belo Horizonte, após DCT Trive. Nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída da El, Leda após Leda, voa Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Decolado ao 10, curva direita, aciona 5577, controle 1-20, decimal 8. Autorizado Guarulhos, conforme a rota plano de voo, abre Zulu 16, BHZ, DCT, Trive, no nível 340, decola da EL, Leda, após voo ao Bridge, aciona 5770, 208, o controle está 3295. Cortejamento correto, chame pronto, confirmando apenas a posição. Tá, tá, 02. Não? Pronto para pushback acionamento, tá 3895. Web Yankee Juliette Índia, autorizado o reboque. Autorizado início do reboque no pátio 3 para o pátio 1, confirmando a posição. Posição 10 do pátio 1. Gente, autorizado início do reboque na minha escuta permanente. O Yankee Juliette Índia. Ciente do Whisky Juliette Índia. Whisky Juliette Índia. Tango ali, mantém pista no zero. Pro novembro, autorizado a decolagem de pista no 7, vento no 70 graus, 04 nós. Alfa Tango Tango, Tango, Tango, autorizado a decolagem em pista no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Azul 4060, desça para 2010, ajuste 0017, autorizado final ILS, após estabilizar o... Ok, é do 097, desce 2000 pés, chamará estabilizado ILS da 10. Novembro, decolar 27 no controle 1208. Controle Salvador 1208, é do Zulu Novembro. Muito bom dia, Zulu Novembro, decolado na sua escuta. É com Zulu Novembro, condições visuais, Zulu meu pescoço, eu achei. Autoriza a BCT, ele está mantendo no pé, aguarda 085. Confirma, é com Zulu Novembro. Autoriza a BCT. Mantendo 1 no pés, aguardando 085. Ego Zulu Novembro, autorizado DCT e Léo. Aguarde autorização para 085. Prato, aguardando 085, galera. Olá, Salvador, bom dia. Web 5728, descendo restrito 150 na maré, formação Quebec. 5728, chegada a mar, essa para o 080. 080, possibilidade de vale tapir? Negativo, mantém a chegada. Mantendo a chegada para o 080, 5728. Execução Novembro, autorizada a subida para o 085. Está presente, autorizada a subida para o 085, Execução Novembro. Controle, bom dia, papapapá, Tango Tango, decolou na zero, passando meu país. Tango Tango, tá tratado, o nível de voo 100, tá decorado. 100, tá decorado, Alfa Tango Tango. No 9908, chame sempre Recife, 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. 1260, negativo, 1288, obrigado, bom dia, 990. Chico 95, por quantos milímetros de dia? Desvio até mais umas 15 milhas. Gente, teve 5595. A 47 milhas suas curvas. Teve 5595, mantém as curvas até 15 milhas, essa posição coral. O gol 1260 atinge 6000 receitas. Gol 1260, desça para 2000 pés, autorizado final e esse após estabilizado. Informa sua velocidade indicada. A indicada de 229. Desce para 2000, gol no 260. Gol no 738, reduza para 2009. Informa o tráfego à frente a 9 milhas, é um Boeing 738, seguirá como número 3 para aproximação. Reduzindo para 2009, o gol 738. Gol no 738, desce para 3000 pés, ajuste no 0198. 3000 com 1.018, o gol 738. Web 5728, reduza para 2509, desça para nível de voo 050. Reduzindo 2509, descendo para 050, 5728. estabilizado, passe para a torre, 4060. Azul 4060, chame torre, 198, decimal 6. Demais. Controle confirmando para o 5728, restrito 050. Gol 19738, desça para 3.000 pés, reduza para 2009. 3.000 pés com 209, gol 738. Controle confirma 5728, descida restrita ao 050. Leve 5738, desça até o 050. Reduza para 2209. Confirmando 2209? Afirmo. Olha o 5728. Leve 5728, prossiga. Confirmo, solicitou redução para 2209? Afirmativo. Obrigado. Desado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 049, que legal no 017. Modelo livre pouso, azul 4060. Chame Léo na frequência 120, decimal 1. 0. Qual posição 10? Autorizado ingresso. Um momentinho, você está autorizado ingresso via entrada do pátio 1 até a posição número 10, número 10, o Whisky Juliette Indy. Solo azul 4207. 4207, mantém isso. É por gentileza, seria a saída por 4207? Provável dela é da bridge. Graças, 4207. 738, reduza para 1809. Reduzindo para 180, gol 738. Paulo Salvador, o então, 3895 para puxa acionamento na posição 02. 02, autorizado puxa acionamento, chama para o táxi. Autorizado puxa, está 10, grato, está 3198. Ah, 3895. Quadrão e o Papatango Juliette Tango Zulu. Da presente, solicita modificação e a sessão 085, comandível final para CA 90 Tango Romeu. Capitão Juliette Tango Zulu, modificado aos 34, autorizado para o 085. Positivo, é nosso chamado de pouso 19523. CA 90 Tango Romeu. Cuidado, 19523. Controle autoriza 2.000 para o gol 738. Gol 9738, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0. 1.7, autorizado final, LS, após estabilizado. 2.000 com 1.017, reportará o gol 738. Gol 260, passando Duna, Campo Vista. Gol 260, chame torre 18, final 6. 286, bom. Alô, muito bom dia, azul 4060, livrão, Foxtrot. 4060, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 4060. 207.4. Da nossa escuta para a cópia, é o 4207. 4207, autorizado Salvador Santos Dumont, via UPSULU 10, após ESMAP, após DCT Lúvito, Lima, Uniforme Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena, o restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 360, eles o perfil da saída é o Leda, após Leda voa Bridge, posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Decola da pistola.